Eu tô querendo parar de rolê. Eu tô saindo só pra ver você. Só pra ver você. Anda falando muito sobre mim. Só tá faltando tu admitir que tá louca por mim. Mas desde loja de cachaça, de rolê, de paredão, ficou de com as amigas, vaquejadas, tentação. Mas eu sei que não viu você de tudo dentro do seu coração. Loja de cachaça, de rolê, de paredão, ficou de com as amigas, vaquejadas, tentação. Mas eu sei que não viu. Eu sei de tudo dentro do seu coração. Ei! Ontem à noite você sonhou comigo. E pra você eu tô sendo um castigo. Tá me querendo, mas não quer correr o risco. Ontem à noite você sonhou comigo. E pra você eu tô sendo um castigo. Diferente dos iguais.